3759, vai colar nos 3-6. Chame agora o controle Salvador, 1-3-0-2-8. 3-0-2-7-5-9-4. Gato Califórnio, tá pronto, passa. Controle Salvador, 2759, passando 1100 pés, na Bruno, Trampo Elétrico. 2759, contato no Barra da Colágia, 6 da Bruno, revisou 340. 340, 2759. 2759, está autorizado a Elétrica, após 2 ou 10. Após 2 ou 10, o Elétrica, 2759. 502, beleza? Direto Lambda 502, obrigado. Completamente à vista, o Papapa apagou. Papapa apagou, e a completa da torre Ramon 8 do Sumar 95. 295, obrigado, boa tarde. 3804, 242, João Paulo, está autorizado para o procedimento, eu estou estabilizado. 602, meu pé, demonstração estabilizada no procedimento, tá? 3204. 2759, estamos em 35, em 135 do Sumar 3. 135, pessoal 3, 2759. Não vai interferir com o seu pulso. Sim, agora a autorização, o Papapa apagou. Papapa apagou, confirma a intenção, esposo 90 ou 97? É, seria o número 1, se cancelar agora para pouso 97? Afirma. Então, pouso 97. Papapa apagou, se reposte para a mudança de regras. Já pode mandar a presente. Papapa apagou, se foi modificado aos 4-3, curve à esquerda, base pela direita, pista 1-7, reposte na final. Reposte na final da 1-7, base pela esquerda, Papapa apagou. Passeago Fiosca decolado aos 4-3, curve à esquerda, ingressa na perna contra o vento da pista 1-0, aguarde para cruzar o campo. Esquerda, perna contra o vento 1-0, reportarei para cruzamento do campo, Serra Rufel. Agora, no fundo, está aí daqui da autocontrole. Divisão vai estar encerrado a 4 minutos para o limite da nossa terminal. Chama agora o controle e eu em 1-2-0 do Sumar 1-0. Serra Rufel, você cruzar o eixo. O Fiosca, autorizado o cruzamento do eixo na cabeceira 28. Autorizado o cruzamento do eixo na cabeceira 28, solicita sobrevoo sobre o estado do corpo, antes de ingressar no corredor forte. Tiago, o Fiosca, gente, suporte o eixo no 028 livre. Passarei eixo no 028 livre. Papapa apagou se visual com o Charlie 150, na... Contra o vento da 1-0, chegando para o cruzamento do campo, na vertical do cabeceiro 28. Negativo, se apenas te quer, não está visual não. Gente. Girar a base agora para 1-7, o Papapa apagou. Papapa apagou, se acionado final 1-7. Teste de base para final, já contra embaixo de trabalho, o Papapa apagou. Papapa apagou, se autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-7 graus, 1-2 nós. Autorizado pouso 1-7, Papapa apagou. Professor. Pode falar bem, dia? Aguarde. Vai, então. Afirma, tá, visual. Se algum pior, se a gente manter a instalação, forte no local de surgo. Mantendo a separação, repassarei no local, certo, certo? Só uniforme, mantém a posição. 4, chama a torre, 198, sinal 95. 1895, uma boa tarde, obrigado. Tchau, 205, Hunter 3, I'm ready. Aí 5021 não mantém o prefixo de decolagem, né? Só mantém o prefixo de decolagem, 5021. Foi, até que eu fiz. Golf, no solo 46, direita, papá. Tá mantendo a estrada do corpo, não, prosseguindo para o corredor forte. Thiago Fiasca já passou por aqui? Afirmo. Não, na estrada de buraquinho. Não tá mais, na verdade. Thiago Fiasca chama agora o controle 120-28. Controle 120-28, Thiago Fiasca, grava. Uniforme, manter a posição, informa o tráfego 5 mil estabelecerão zero. Oi, Salvador, boa tarde, está 3804, sinal da 1-0. 3804, avistado, autorizado, pouso, pistola 0, vento 1 no 5 graus, pistola 0 9. Autorizado, pouso, 1-0, está 3804. 7-9, causa do 0, 1-4-2. Desculpa, Romeu, senhor Lúcio Oscar, mantenha-se em regras visuais, informa quantos meios eram para a cidade toda. Divide sobre condições visuais, senhor Lúcio. Fecha. Acho que eu vou fazer isso, contato o radar estabelecido e a porta para isso. Uniforme, fica atento à estrela de turbulência do R2 da TAM, câmera de ponta 9-0, autorizado, decolar, pistão 7, vento 1-60 graus, 1-1-9. Com 2-0-4-8, clear to line up and maintain runway 1-0. 2-0-4-8, line up and await, and maintain runway 1-0. No solo 5-0, linha direita, chame Sol Salvador, 1-2-1-9. 1-2-1-9, está 3-0-4. Uniforme, decolando 5-1, curva à direita, curva do axé, farol de tapuancha no controle, 1-2-0, décima 8. Direita, axé, tapuancha, 1-2-0-8, décima 8. 1-2-0-4-8, BLE, traffic information, Charlie 1-5-0, leaving to the North Shore, do not interfere with the takeoff, the traffic maintain 1,000 feet. 2-0-4-8, roger. 0 for 8, clear to take off, runway 10, wind 170 degrees, 11 up. 0 for 8, we're clear for take off, runway 10. Alfa Papa Golf chama torre em 1-1-8 do sinal 95. Alfa Papa Golf, você chega a final 17, pode visual com o Fisco. Ok, já visual vai então para o final da 17. Alfa Papa Golf, chega. Pode escutar a final. Vai reportar a final. Está passando o Delta Papai Informe, decolado da missão no 7, está em corredor Axé, no meu pé. Missão do Delta Papai Informe, mantém sem regras de usuário, corredor Axé, o ajuste no 18, reporte para o Sarada Bar. Reporte no Sarada Bar, o Delta Papai Informe. Climb 350, Fuka departure. Oscar Papa Golf, avistado, autorizado público, pista 17, perto 160 graus, 10 mais. Pronto, no reforço, o trem está abastado para lá. 154 autorizado, alinhado, decolar, pistolo zero, vento 150 graus, 1-1 mais. Alinhado, colar 1-0. 1-0, acho que eu tô falando, o solo foi 5-7. Frequência livre. For 8.5 on this route, I'm going to 6.85. If you enable 1-2-5, that's more precise. 0048, call 1-2-6-8-5, my name is 1-2-5-45. Good day. I'm going to be able to get the name of the station, the phone, the decolado 5-9, chama agora o controle Salvador, 1-2-0, deixa 8. 208, bom dia. Senhor, muito boa tarde, gol 1-4-5-4. 1-4-5-4, contato radar decolagem, saída Arboruno, e hoje vou 3-0, boa tarde, estabilizado a eleição. Arboruno 360, direto dessa grata. Você acha que está retornando com quem? Negativo, está mantendo o sobrevão no setor. Da Palma, de Sera de Inspiração, Chiva do Bom, Subição, Atena, hoje o voo 0, 0-0-0. Caution, 6320, Western, Scott Transportation, cleared, go 91 level, 79 Central, level 060. As o beijo meio da nave, está retrovado, descida para o nível 070, quando legal. Oceano 5, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 150 graus, 10 mais. Autorizado a alinhar 10, 4, 7. Eu sou o responsável da 1-0, pronto, voo 2-0-3. Voo 2-0-3, morri, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Alinha 3-5, decimal 3, a perna 1-2-6-0. 3-5-3-2-6-0, voo 4-5-4. No 5, decolado ao 06, chega agora o controle, Salvador, 1-2-0, 2-8. 2-0-8, controle, o SAM 4-7-1-5, obrigado, bom dia. Chega. Pela prioridade não está cansado de restrições de velocidade de altitude, desce para 2-10, hoje está 0-7. Livre procedimento, reporte estabilizado. Liberado a velocidade, altitude, testando direto para 2000 pés com 1-0-7, autorizado e desce, apontará estabilizado, voo 3-9. Controle, Salvador, muito boa tarde, 2-4-7-1-5. 2-4-7-1-5, boa tarde, contato rodar na decolagem, saída por 1, de voo 3-9. 3-6-0, poderíamos voar direto o Elenco, senhor? Autorizado. Direto o autorizado, 3-4-7-1-5, obrigado. Informe os dois de cruz, 4-7-1-5, sem contato, sem obrigado. Está cruzando agora, seria 3.510, curvando à direita. 7-1-5, 4-7-1-5. Ok, confirme aí, se é levar? Negativo, cruzando 3-7. Obrigado. Para 2000 pés. 2000 pés. 2000 pés. E variação entre 1000 e 2000 para treinamento. Obrigado. Avisado a Tiago Sá. Autorizado a alinhar e manter o seu zero. Confirma, autorizado a alinhar e manter. Azul 4167, afirma, autorizado a alinhar e manter o seu zero. Ainda está autorizado a alinhar e manter o seu zero, azul 4. Tráfego 11 horas, 2, 5 milhas de 1 nordeste, cruzando 060 do Santo Paro 2, junto a 11, banco 737. Ok, gente, monitorando o TGF 4795, obrigado. 4396, tráfego 2 horas, 2, 4 milhas de 1 oeste, cruzando 055, atenção, banco 320. Acho que não temos o tráfego, vou lá 396. Chegada Boss, desse mantendo de voo 080. Controle da cola da Arbon, ONU, voo 203. Cruzeiro 3, contato radar na decolagem, se mantendo de voo 310. 310. Ocean 6320, traffic 2 o'clock, correction 2 o'clock. 249, outbound, requesting flight level 080, flight level 260, return level 320. 4795, tráfego 2 horas, 25 milhas, João 1 nordeste, cruzando 1 centena, descendo para 060, 2320. Afirmativo, preparação para prosseguir na subida 230 a proa. Azul 4167, decolado azul 1, chama agora o controle de Salvador, 120, 208. 208, bom domingo, azul 4167. Finalmente, bom voo, já despacho. Parabéns. Ocean 6220, Bom dia, bom dia, chegada com a mais de uma, deixa eu manter o nível de voo 070. Chegada 141, chegada Golf, deixa eu manter o nível de voo 090. Voo 203, voo Alessa. Direita Alessa, voo 203. No centro, Recife, 135, decimal 3. No 47, no centro, então, 45. Por exemplo, 47, no centro, Recife, 135, decimal 3. 35, 37, 3, meu pet. 4167, contato rodado saída Salvão, no voo 320. 320, 30. Oxa, 6320, do escuro Tchutchu, 009. Azul 4167, autorizado Liga. Liga, autorizado, 4167. Mesma vez, estabilizado, texto na zona. 4167, 118, do sinal 95. 119, texto na 95, autorizado Liga. Azul 2669, está cancelado as inscrições de velocidade e altitude na chegada BOF. Desça para 4.3 e ajuste ao 097. Ocean 6320, 72,000, clear electric for you and air zero, come established. 5,5, secando do giz, confirma. Afirma uns 10 graus à direita, de dar uma formação aqui. Entendi. 0,3, tudo mantendo o giz de voo 380. 0,3, controle. Escuta. Tudo mantendo o voo 380. 380 autorizado. 2023. 6220, call from the tower, releasing this 195. 2999. 2999, você para 2003, está autorizado em Lens, o motor está autorizado. Se você não tem previsto a cidade até mais próxima do ano, devido ao seu lançamento. Número 55, autorizado vestido para 4 hotéis, controle da restrição de altitude na posição BOF, o registro na 07. 6 para 4 mil, 1 2. Chama 141, reduza para 2309, desce mantendo o voo 050. 60, descendo para 050, também. Chamada 226, autorizado para 060. Espera de investigação, chegada do mês de ONU, desce mantendo o voo 070. Reduza a velocidade para 2509. Número 219. 6 Desce para 4 metros, registro na 07, com instrução de altitude. Leão, controle de civilização para 230 mais, com quem é? 200, já está passando, já está passando. Obrigado. Aliás, lugar. Faz a adiança, nem mantém, não, mas eu o número 3, na aproximação, uma tem a pesquisa, 2268. Seguindo para 2, uma zero mais, uma hora com a zona. 1-2-1-9 contato radar estabelecido na posição coral, voo do NED para interceptar a chegada do NED 1, reporta para o controle com a unidade do estudo. Centro 366, autorizado a decolar, estudo 0, vento 150 graus, 109. Chamada 2 de meio, retração para o sistema elétrico, e esquerda na crua 0-0, tendo como limite o núcleo de dor. 0-2-0, incomode, 2-0. 3-1-4-4, reduzindo para 2-3-0 mais. Chamada 1-4-1, retração para o sistema elétrico, e direita na crua 2-3-5, tendo como limite o radial 2-9-0-0. Número 155, deixa para 2-1-3, está autorizado o procedimento, chama estabilizado. Para 2-1, reportamos estabilizado, voa na 2-1. Avio 2-1-6-9, chama torre 1-1-8, do sinal 95. 2-1-5, 2-1-6-9, grato. 2-1-6, local 2-1-1, chama agora o controle de Salvador, 1-2-0, décimo 8. 2-0-8, obrigado, corta. Boa, boa. Professor Salvador, muito boa tarde, Azul 2669, interceptando no computador. Azul 2669, ajuste no 07, continua com as situações. Lá de alta, ele foi tudo. Sim, 2669. 70. 3701, quando possível, próximo. A gente tem 3-3-6-6, sem condições do presente de manter a proa 3-6-0 para prosseguir na subida, pode ser orientado para a média. Esquerda 3-6-0, aguardando, olhando para trás, 3-6-6. Pronto. Agir 7-7-3, você mantém a 0-8-0, mantendo a velocidade indicada de 230 nós. Chegou em casa e a conta de com o campo, sem a voz com o campo, sem a voz. está visual com campo, confirma. Afirma. Sim, calibração circuito, turno 198 decimal 95. Torre 198 decimal 95, certo, certo. Serra, você acha que está com câmbio, Serra, já avisou algum campo? Serra, você acha que está acidente? Continua a aproximação, poste na Serra. Continua a aproximação, reportaria Serra, Serra, você acha? Serra, 2169, autorizado pouso, pista 0, vento 160 graus, 109. Autorizado pouso azul, 2669. Cruzando 44, retorno para a sequência métrica, via esquerda na 3065, terá como limite radial 290 Salvador. Esquerda 095, na proa, radial 290, limite da 3, como passando. Pela 255, contra a Júlio, visitará 1809, confirma. Estamos reduzindo no momento, voo 1255. Grata, irá seguir tráfego na 12 de milhas com 102 horas do Oxígio. 4.72. Teste, sistema de Brasil. Fechar a 12 de milhas e redução para 180 mais. 802 ANR. 344, deixe manter o de voo 050. 050, na 3244. Azul 2773, autorizado para 0620. Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, chama a torre em 1198 do sinal 95. 895. Chama a Leão 141, com esquerda na proa 210. Limite ao localizador. Leão 141, copiou? Afirmativo, 210, limitado ao localizador. Afirmativo. A 315, a senhora identificação a chegada à moda e se mantém a 070. Reduza para 250 mais. Chegada à moda, a 273, retração para a sequência elétrica, curva esquerda para a 310. 310, fazendo 773? É isso, com a esquerda para 010, 2773, para como limite radial 270. Esquerda 010, limitado para 277, Salvador, 2773. 141, deixa para 3, na 3. 3.000, 141. Então, 3144, descida para 4.003, e ajuste na 017. 4.017, 3144. Chamada 141 para o localizador com a esquerda para o 155. Esquerda 155 autorizado, chamada. Chamada 226 estabilizou? Afirmo. Sente, foi 118 do sinal 95. Exatamente assim, obrigado. Olá, os 26, linha direita, chama o sol solador, 121, 19. 219, a 2669. Foi autorizado o voar Fox do U376. Fox do U376, muito obrigado. Chama Leão 141, inicia redução para 1809. Chama redução, chama. Olha, 2 ANR. 255, avistado autorizado por pista 0, vento 150 graus, 109. 1950 com Berta, em livre pouso, 1255. Zona 44 para o localizador, curva direita na proa 060. Direita 060 na 3144, autorizado. Afirmativo, autorizado para receptar o localizador nessa proa, desça para 3.6 e ajuste na 067. 3.000 nessa proa, autorizado o localizador na 3144. Chanel 141, vista para 2 de apoio, está autorizado o procedimento, o aeroporto está ligado. 2 mil, autorizado o procedimento, o portal da Chanel. Avenida 773, vira velocidade para 2009. E 773, vista para 4 mil pés, e ajuste na 097. E 2773, vista para 4 mil pés, que é legal na 097. 2773, controle. Desculpe, senhor, está dirigindo a frequência errada, desce para 4 mil, 2773. Afirma. Com 3366, chama o centro de Recife, em 1-2-6, do sinal 8-5. 6-8-5, graças a Deus, volta para 2 metais, autorizado o procedimento, o ponto estabilizado. 2-0, a porta estabilizada, 3-1-4-4. Chama 3-1-5, autorizado para o nível de voo 050. 050, Chanelha 226, avistado, autorizado, pouso, pista no zero, vento no 50 graus, fundo, fundo nós. E o pouso, ali, ao Chanelha 226. Avenida 773, reduzir velocidade para 200 nós, curva direita na proa 050, pela mista será radial 300 para o zero. Dito 050, está mantendo 200, já, essa serve da gente, inclusive, para dizer mais, ok? Então, está autorizado a manter 200 nós, eu tenho na prova 050, 2773. Avenida 773, prova 050, mantém 200 nós, estabilizado, aliás, 141. 141, prova 2895. Ouvinte 907, eu uso 2773. Yes. 436 para o Índia Serra. 3144, continua a aproximação, hangar de aproximação em pouso, ajuste 0017, segue com o número 2. Guardando livre pouso, 3144. 3144, informação de tráfego, Charlie 1100, montando em espera sobre o setor norte à sua esquerda, não vai ter que ir com o seu pouso. 349, tráfego, 3144. Está a frente, continua a cortar o setor, você confia. Lembra direito, chame só 121, décimo alarme. Olha, já que eu estou. Na prisão 5 do Separatriz Metais, ajuste 907. 3144, ajustado, autorizado pelo Fistro 0, vento 170 graus, segundo 22. Teve pouso na 10, tá 3, 1, 4, 4. 1, 8, do sinal 95. 3, 1, 5, até já, aos 2773. 3, Salvador, bom dia, aos 2773, uma milha para a Duna, 3, Aleias, X-Ray. Dia forte, dia serra, machado travado, 2, pro pouso, 2773. 2773, machado travado, 2773. Estão presente, mantém espera no setor, aguarde para você. Mantém espera no setor, aguarde no final, não sai espera no campo. Chamada prisão 5, informe velocidade de carro. Matriz 309, matriz 05.